Viver em ti, meu pai, é bom, é sobre tudo. Morrer por ti, meu pai, saiba que sempre é luxo. O seu soldado pai vai beber da água. Uma vida sem Deus é uma vida sem nada. Viver em ti, meu pai, é bom, é sobre tudo. Morrer por ti, meu pai, saiba que sempre é luxo. O seu soldado pai vai beber da água. Uma vida sem Deus é uma vida sem nada. Em nome de Jesus, estou saindo desse Egito. A incompreensão na mente, eu hesito. Fundamento da palavra me tonteia. Em nome de Jesus, eu na última ceia. Desencadeia dilúvios ou para tempestade. Eu falo daquele cuja presença anjos e demônios tremem. Eu falo daquele cujo sopro da boca destrói o anticristo. Eu falo de você, meu pai. Bálsamo. Viver em ti, meu pai, é bom, é sobre tudo. Morrer por ti, meu pai, saiba que sempre é lucro. O seu soldado pai vai beber da água. Uma vida sem Deus é uma vida sem nada. Viver em ti, meu pai, é bom, é sobre tudo. Morrer por ti, meu pai, saiba que sempre é lucro. O seu soldado pai vai beber da água. Uma vida sem Deus é uma vida sem nada. diria?